Ernesto Denardin. Olá, boa tarde, 1:07. O Sala de Redação desta quinta-feira está no ar e tem jogo importantíssimo do Internacional contra o Olímpia esta noite, 9 da noite, Defensores del Chaco, lá em Assunção, no Paraguai, onde o Inter precisa, no mínimo, empatar. Não pode perder, e se perder, não, mas não vai perder, vai ganhar, porque é muito melhor, é a convicção que eu tenho, né? Mas isso a gente vai discutir em seguida, porque agora eu quero mandar um abraço muito especial e dedicar a esse programa para o nosso ouvinte Atos Filipon. Ele é lá de Bento Gonçalves. Ele escuta o Sala de Redação desde o começo, portanto, 50 anos. Ainda quando o Sala de Redação era comandado pelo grande, extraordinário Cândido Norberto. Nosso fã número 1, Atos Filipon, Bento Gonçalves, 50 anos. Ligado no Sala de Redação, recebendo um abraço muito carinhoso de todos nós que hoje aqui estamos comandando esse programa e fazendo esse programa, que é uma tradição, é uma história dentro do rádio do Rio Grande do Sul. E o programa tem planos de saúde empresariais. Sulmed, carinho pela vida. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro. Agora IESA na Fiat, Fiat é IESA, Porto Alegre, Canoas. Ar-condicionada na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ainda, olha só, Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos, e Zafari Bourbon, e ainda Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Economize com os painéis solares VEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Bom, desculpa, nós tivemos uma noite passada. Desculpa, Pedro, me meti, achei que tinha terminado ali os nossos parceiros, patrocinadores, mandar um parabéns pro Bagé, que tá fazendo cinquentinha hoje também, né, Pedro? Pô, é mesmo. Bom dia, meu. É, fala aí, Bagé. Parabéns, né, presidente. Obrigado pela lembrança, mas eu tô fazendo 45, ou seja, com 5 anos do Sala, eu nasci, aí não parei mais de ouvir, né? Tá indo pro segundo tempo. Parabéns também, Diogo, pra Carol Freitas, nossa colega. Carol doutora, também. Parabéns, né, Carol, beijo. Parabéns, Carol, parabéns. Um abração, Bagé. Bagé, eu te ouvia quando eu era pequeno. Parabéns, no colégio, parabéns, a gente. Saúde pro Bagé. E mais 60 anos para chegar aos 105, né, Bagé? Mas, Guerrinha, sabe que o Bagé, ele era um ídolo da gente lá no colégio. A gente ouviu o Bagé, eu tava na 7ª, 8ª série. A gente ficava ouvindo o Bagé. Vocês ficam brincando, mas sabe que, Pedro, pra ti eu não preciso falar, né, Pedro? Porque eu tenho vários. A tua vida tem vários ciclos na minha, né? Porque primeiro eu passo a te admirar enquanto repórter, depois como cantor, né? Nativista, tradicionalista, meu pai também era um trovador, então tem toda essa tua parte musical, e como narrador aí dispensa comentários. O Diogo Olivier eu lia nas páginas da ZH, assim como o Léo, né, desde muito pequeno. O Maurício, a minha mãe conta que eu pequenininho ali aprendendo a andar, já ia na direção do rádio e chamava não de e seu Potter, Maurício, e o Potter, mas de tio que Maurício. Pro Potter? E o Potter, o Potter ele tem um espírito dessa idade, né? Ele é mais Potter jovem, é dente de leite, é da Atlântida. Não, mas é que o Potter tem um espírito igual o nosso, assim, de mais velho, mais tradicional, então. Mas enfim, essa sua admiração, pelo Pedro Ernesto não tira a sua independência de 3 vezes por semana questionar o comando dele sobre as pautas do programa. Você é um independente. É por isso que ele elogia, inclusive, Maurício, que é para depois poder dar porrada, entendeu? Quantos netos você já tem, Bagé? Eu tô indo para a segunda neta já. Aí eu é que sou velho, viu, Pedro? Mas o pessoal a gente é que é velho, né? É uma honra muito grande, viu? Se avô, a culpa não é nossa. Não. Quando a pessoa começa assim, não é nossa. Claro. Exatamente. Nós somos do tempo que nós íamos na casa da namorada quarta, sábados e domingo. Hoje não tem mais tempo isso, né? Não, hoje não tem. Te lembra quando o sogro chegava na sala às 10 da noite e fazia assim? Já sabia que tinha que botar o cartão ponto e bater, né? E vai embora, né? O meu sogro era um pouco mais direto ainda. Seus curiões, 10 horas, te manda. Pronto, lá ia eu. que eu vou fazer? Tá. O Bagé eu conheci mais intimamente agora nessa gestão da SEG, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Tinha aquela rivalidade, porque ele trabalhava em outras rádios, eu queria, sabe como é que é, né? Concorrente, ficava enchendo o saco, querendo tirar o ouvinte da gente, mas aí eu comecei a respeitar demais o cidadão Alex Bagé. O trabalho que ele faz na nossa associação é um trabalho de muito respeito a todos nós que somos cronistas esportivos, defendendo a nossa classe com muita força, brigando se tem que brigar. É grandão, é gordo, todo mundo tem medo dele. Aqui na rádio, só para encarar o Bagé, só o Lucianinho. Fora disso, vão tomar um pau. Então, Bagé, um abração para ti. E que bom que tu está entre nós, Bagé. Eu de vez em quando te xingo aqui no Sala de Coração, mas é por amor, né? Tu manja, né? Não, obrigado, Pedro. Obrigado. É uma honra muito grande. É uma realização estar participando do programa que, por muitos e muitos anos da minha vida, ainda na época que meu pai era vivo, já contei isso para vocês, eu ouvia. Então, muito obrigado e eu tenho um carinho especial por todos, né? Claro que a gente tem algumas convivências de mais tempo, outras de menos tempo, mas o pessoal entende que as nossas brigas, as nossas discussões aqui são de ideias e terminou o programa, vida nova, ou outro programa é outra vida, outra história. Ninguém fica de beijo, todo mundo se fala. Então, obrigado pela lembrança aí, valeu mesmo. Tá legal. Tem uma notícia muito querida aqui, Alcindo de Davi. O Alcindo faz parte daquela seleção que, com o Dunga, faz obras sociais da maior relevância em Porto Alegre. Aliás, eu vou te contar... Seleção do bem. É, a seleção do bem. O Dunga, como treinador de futebol, é uma mala, né? Ele desconfia de tudo, acha que a gente está fazendo pressão. Tá, tudo bem, não tem problema. O Dunga, como cidadão, como ente social... Ele é inigualável. Ele tem que receber uma homenagem do prefeito Melo, do governador Eduardo Leite, sei lá de quem, de nós todos aqui do Sala de Redação. E o Alcindo de Davi me manda dizer o seguinte, ó. Depois de dias sem celular, escutando o amigo, ainda baixado aqui no Clínicas, mas saindo hoje, ou no máximo amanhã, peguei o bichinho. Pulmão foi a 50%. Atendimento nota 1000 aqui. Olha aí, ó, vou repetir. Atendimento nota 1000 aqui. Ele está falando do Hospital de Clínicas. Então, um abraço, mais uma vez, muito carinhoso. Um abraço muito sincero, um abraço muito cordial que todos nós, a sociedade do Rio Grande do Sul, temos que entregar aos profissionais da saúde. Está aqui alguém que está saindo do hospital hoje, que teve 50% de comprometimento do seu pulmão e que está saindo hoje e que está dizendo atendimento nota 1000 aqui. Aqui que ele diz é o Hospital de Clínicas, tá legal? Então, Alcindo, muita saúde para ti, te recupera. Eu nem sabia que o Alcindo estava com dificuldade. Há poucos dias atrás falei também com o deputado Hermani Polo, que estava na Santa Casa e que também deu o mesmo depoimento. Olha, que orgulho que todos nós, porto-alegrenses, gaúchos, temos que ter dos nossos hospitais, dos nossos profissionais de saúde. Que coisa maravilhosa, que legal. E o Mendes Ribeiro, que atualmente é secretário de obras, está me mandando agora uma correspondência aqui dizendo que sim, o Dunga faz coisas espetaculares. O Dunga é tão espetacular que ele consegue ser amigo do Guerrinha agora também. É, mas primeiro eu fui examinar a vida dele. Não vai pensar que é assim que ele ia ser meu foi amigo. Foi barbado. É, não vai. Foi correr informações. Examinar. Exato. Não, o Dunga é fantástico. Ele é incansável, o Dunga, né? No a começo questão da toda, né, Bagé? Do Dunga, no começo da pandemia, não é Diogo. Só quando é pandemia, antes e depois, ele não para nunca. Né? Antes da pandemia... O Dunga é uma indústria de solidariedade. É um troço impressionante. Antes da pandemia, o Dunga comemorava o aniversário indo para a SPAM, que é um asilo que tem na Zona Sul aqui de Porto Alegre, e ele mandava o convite para os amigos, isso antes da pandemia. E dizia assim, estou comemorando o meu aniversário. Então ele levava um grupo de amigos que tem um conjunto musical do interior do estado, que vinha de graça para a SPAM, e eles ficavam tocando música e agradando os velhinhos que estão lá, às vezes muitos praticamente abandonados pela família, e ele pedia para os amigos que ao invés de levar um presente para ele, levassem algum presente para os internos da SPAM. Então, material de limpeza, higiene pessoal, e quando chega a pandemia, ele não se preocupou só em buscar alimentos. O Dunga criou uma situação... que é como se fosse um saco de dormir para as pessoas que moram na rua, os moradores de rua, um saco de dormir de lona. Por quê? Porque o Dunga, ele foi conversar com os moradores de rua. E aí os moradores disseram o seguinte, olha, o nosso problema é quando chove, porque a gente mora na rua, então quando chove molha os poucos pertences que temos. O que que fez o Dunga com alguns amigos? Eles criaram um saco de dormir de lona impermeável e com mensagens de incentivo. Então as pessoas dormem protegidas, meu infelizmente Deus, os que moram na rua, e quando é dia, Pedro, eles conseguem dentro do saco de dormir guardar as roupas. Isso é de uma grandeza, de um cara que é um tetracampeão do mundo, um dos poucos seres humanos que escolheu o futebol e que numa final de Copa do Mundo, além de ganhar, ele ergueu a taça do mundo. Ele se preocupa com as pessoas. Eu sou suspeito para falar do Dunga, porque o Dunga é um amigão que eu tenho, um grande amigo que eu tenho, mas eu acho que ele faz tipo quando é treinador de futebol pelo coração que ele tem. Verdade. Acho que ele faz tipo. Porque, eu acho que sim. Sabe, daqui a pouco eu vejo as ações dele, eu digo, mas porra, mas esse cara tira da onde isso aí, tira essas ideias? É spam, é o cara da rua, é o cara não sei o que, que a casa tá caindo, ele vai lá, arruma tijolo, arruma argamassa. Pô, o homem, exato, ele deu camas pro hospital lá. Quer dizer, então só podia fazer tipo de ficar brabo quando fazia futebol, porque o coração dele é tamanho do mundo, rapaz. Agora eu quero falar, já que a gente está nesse processo de solidariedade, peço licença aos nossos ouvintes, em seguida vamos falar de futebol, de Juarez Piscinini. Quem é Juarez Piscinini? É um cidadão canoense, tá? Ele é proprietário de 3 postos, 4 postos de gasolina em Canoas. Ele fabrica a cachaça Sete Campos Piracicaba, a vodka Valesa, o gin Valesa, o álcool pronto-socorro. Esse cidadão, ele está fazendo aniversário. O ano passado ele fez aniversário, ele conseguiu arrecadar 20 toneladas de alimento. Vou repetir, 20 toneladas de alimento. Esse ano, ele separou R$80 mil do dinheiro dele e botou como presente de aniversário para ele mesmo, tá? E está esperando, ele mandou para 300 amigos, tá? Uma mordidinha, cada um dá 1.000, dá 500, dá 2.000, dá 5.000, cada um dá o que dá. Ele espera, no mínimo, dobrar esse dinheiro. Mas se passasse, se dobrar e for adiante, melhor ainda. E tudo ele já negociou com atacadistas aí, tá? Renderá cestas básicas de 15 quilos para cada família. Ele espera, no mínimo, fazer o que fez o ano passado, tá legal? Então é posto metropolitano em Canoas, o nome do cara é Juarez Piscinini, é outra figura também notável, que também se preocupa com o que está acontecendo. Ele está vendo, ele tem posto de gasolina, está vendo que os caras estão abastecendo menos, está vendendo cada vez menos, porque a gasolina está cara, porque não estão vendendo automóvel para comer. Essas coisas todas que nós estamos passando aí, nessas dificuldades. Então, ele quer no mínimo R$160 mil, tá? E aí, bom, se der mais, eu acho que vai dar mais, porque muita gente vai passar lá no posto metropolitano, largar um dinheirinho lá para essa campanha. É o presente de aniversário que ele quer para ele, que a gente também possa ser solidário. É mais uma oportunidade. Por falar em oportunidade, Guerrinha, o Inter não pode perder. É a oportunidade. Ele tocou 6-1, Guerrinha. Vai tocar lá também, Guerrinha. Ficou numa situação delicada, né, Pedro? Essa goleada aplicada ontem pelo Táchira deixou o Inter na obrigação de não perder. Não pode perder. Se o Inter perder, muito provavelmente, está eliminado. Porque os dois vão a 9, e aí na próxima rodada entendeu? É recreio, vão brincar. Quem passar do meio do campo é multado, né? Vão empatar para os dois passarem. Claro, claro. Então o Inter terá que, no mínimo, empatar o jogo. Tem capacidade para isso? Tem. Apesar de que estão dizendo aí que vai mudar a escalação, eu fiquei arrepiado domingo quando eu ouvi o treinador dizer assim, olha, nem sempre vão jogar os melhores. Puxa vida, mas a gente briga para jogar os melhores? Guerrinha, não é que hoje tem uma informação da manhã, que é a goleada lá, a informação do André Silva, Guerrinha. É que a goleada do Tati, desse 7-2, mudou a estratégia. Joga Moisés, joga Dourado, joga Denilson, joga o time... Galhardo, vai jogar Galhardo. Galhardo, aí, o time aí, é preciso ter um ar estupefato, Diogo. Estupefato é bom para uma quinta-feira de aniversário do Alex. Com essa gola que tu tá hoje aqui, que eu tô vendo, tu pode falar. Na realidade, eu não gostei, mas é o que tinha, o que tu podia fazer, então vou... Já tô olhando aqui, tô olhando o dicionário. É estupefato imaginar que um treinador está mudando, a partir desta informação do Diogo, pelo resultado de ontem. O resultado de ontem era lógico. O Tati ia ganhar do Always Ready. O Internacional tinha que ter concluído as coisas por mudar, não porque o Tati ganha do Always Ready. Tem que perceber a partir do que o campo mostrou. o grande treinador fazer essa tradução. E o Ramírez lá no Independiente del Valle fez isso reiteradas vezes para ser campeão da Sul-Americana, por exemplo. Então, o campo lhe mostra, você traduz. Está escrito ali. Para isso ele é treinador, para traduzir. E traduzir são escolhas que se fazem. Escolhas de conceito, e ele não precisa negociar conceito. Ninguém está pedindo que ele negocie conceito. Mas as peças que ele anda escolhendo em todos os setores do time são equívocos. São de alto risco. Direito dele, porque ele é pago para tomar decisão, portanto legítimas, mas equivocadas. E hoje, provavelmente, Léo, hoje, à medida em que entre o Caio Vidal, que é uma obviedade de mais tempo, o Caio Vidal pode dar um reforço, uma contribuição. O Lucas Ribeiro no Zé Gabriel chora de óbvio, porque o Zé Gabriel se desescala, porque ele não é zagueiro, muito menos bom zagueiro. Então, se ele fizer as coisas minimamente simples nas escalações, e eu insisto, não é conceito que ele tem que alterar, são as peças para cumprir o conceito, o Inter cresce muito na chance de 2 de 3 resultados, hein? Não se está falando de ganhar do Olímpia, está se falando de não perder para o Olímpia. O Inter precisa empatar, né, Maurício? Se o Inter empatar, ele não só tem que ganhar, Léo. Tem que ganhar para ser primeiro do grupo. Não, Diogo. Ele pode empatar. Ele pode empatar pelo seguinte: se ele empatar, ele vai a 7 e o Olímpia e o Always se enfrentam. E o Inter pega esse Always Red que. O Olímpia e o Tátira. O Olímpia e o Tátira. É que tu falou Always Red. Tátira se enfrenta e o Inter pega o Always Red aqui. Só que o saldo do Inter, ele é muito superior ao dos adversários. Tanto que o Tátira ontem fez 5 gols de diferença e tá com saldo 1. Se o Inter empatar, a gente vai esperar a obviedade, que é ganhar do Always Red e não ganhar de pouco. O Inter acaba em primeiro, porque ele vai a 10 pontos. Mas tu fica lendo aqueles jornais paraguaios que dizem assim: o Olímpia faz o jogo do ano, o Olímpia não sei o que, tá, e o Inter também, é o jogo do ano pro Inter também. Virou os jornais daqui. Não, mas leu os jornais daqui, careca. Pedro, eu não só leio como escrevo em um deles. se eu não tiver lendo, os negros me botam pra rua. Isso. Mas o Tátira joga com o Olímpia, né, Léo? O Olímpia recebe o Tátira na última. Tá, e se o Tátira ganhar? Aí vai a 12. Pois é, fica em primeiro. Pois isso que eu tô dizendo. Então o Inter tem que ganhar os dois jogos para ser primeiro do grupo, não para classificar. Para não perder a chance de, num grupo fácil de Libertadores, ajudar a sua vida, conseguir na rota dos prêmios. Aquilo que até tu disseste esses dias, né? O Inter não pode entrar com o pensamento de que empatar é um bom resultado. Ele tem que ter a grandeza. Tipo, o Olímpia, claro, tem que ter humildade, disciplina. Tem que tocar três. O Olímpia não virou o Bayern de Munique. O Olímpia não virou o Bayern de Munique. O Inter venceu por 6 esse mesmo adversário. O Inter tem que ser o primeiro do grupo. É o Leonardo que fica assustando. Pensar na sua vida. Viu, não. Diogo? O Leonardo fica assustando a pessoa com a manchete do Jornal do Paraguai. Mas é que os o Léo falou do resultado para classificar, não, né, Léo? Eu falei do resultado para classificar. E aí eu acredito que o Inter empatando, o Olímpia não perde para esse Tátira em casa. O Olímpia vai jogar pela classificação também. E aí vai ter uma. Eles vão se matar ali entre os dois. E o Inter, obviamente, deve ganhar do Always Red aqui, não deve ganhar de pouco, né? Então o Inter empatando, ele tem grandes perspectivas de ser primeiro. Se ganhar, ele já é o primeiro do grupo, né? E o Pedro traz até acho que eu escrevi ontem, hoje na coluna, o ambiente lá do Olímpia. É que não tem torcida, mas o ambiente do Olímpia é de um desejo de vingança, porque o Olímpia meio que ressuscitou. A vitória lá na Bolívia fez com que o Olímpia tivesse um horizonte na temporada, que tivesse uma chance de salvar a temporada dele, porque ele está fora do título paraguaio. Tanto é mas que o Inter é a mesma coisa. Se o Inter perder o jogo, ele enterra a temporada dele. O Inter vai tão motivado quanto ele, só que o Inter é 10 vezes melhor que eles. Quem toma 6-1 é pior do que quem faz 6-1. Muito pior. Ele mudou totalmente o time, né? O time que ele vai repetir, e ele não repete time, se o Sérgio Ortega não repete time. Ele muda bastante. Lá. Ele muda time e esquema. E ele repete o time do jogo da Bolívia. Né, eles treinaram, inclusive treinaram ontem no horário do jogo e tal, acho que a ambientação, sei lá qual é a razão, mas ele vai repetir o time, que é um time, Pedro, com 3 jogadores de marcação no meio, 2 meias de chegada e 1 centroavante fincado lá na área. Ou seja, eles também não vêm tão abertos como vieram no jogo aqui de Porto Alegre. O problema desse jogo não é o Olímpia. O problema desse jogo é o Inter. Exatamente. Só o Inter. Se o Inter jogar o que pode jogar, se produzir bem, o Inter volta classificado. Agora, se for o Inter que enfrentou o Táchira, né? O Inter que joga 60 minutos e depois tem que pedir oxigênio mesmo a nível do mar, aí complica tudo, complica demais. Algumas informações que o Rodrigo Oliveira, né, que está acompanhando o Inter hoje, passou é que, como disse o Léo, o Diogo falou, o resultado de ontem muda, né, um pouquinho, né, do processo do Inter. E acho que a informação mais importante é a escalação e, mais do que isso, o que o Rodrigo coloca como algo de novidade real. O Rodrigo escalou o time com Marcelo Lomba, Saravia, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés. Dourado, Edenilson e Tyson, Caio Vidal, Thiago Galhardo e Palácios. E aí o Rodrigo coloca assim: Lucas Ribeiro e Caio Vidal são novos titulares por opção técnica. Não tem nada de preservação. Os preservados seriam, no caso, o Zé Gabriel, Dourado, pro banco, né? O Dourado tá, não, eu digo que o Dourado vai pro time. Ele vai jogar, porque surgiu aquela ideia de que podia jogar o Johnny, eu digo, né? Assim, não, eu digo assim, como Lucas Ribeiro e Caio Vidal agora são titulares por opção técnica. Ah, perfeito, não é a preservação, né? Saem do time. Zé Gabriel, né? Não por, e aí, por preservação. E do Caio Vidal tem uma movimentação de lado, na verdade, né? Porque o Caio Vidal entra no lado onde estava jogando o Palácio. O Palácio vai pro outro lado, porque o Patrick tá machucado. Tem um monte de coisa que ainda vai se resolver. Mas, aparentemente, aqui há uma troca que a torcida gosta do Inter. A torcida do Inter vinha criticando muito o Zé Gabriel, muito. Nas redes sociais era muito, grupo de WhatsApp, né? Parente, pai, irmão, todo mundo tava falando, olha... Não dá, tem que sair o Zé Gabriel. Porque acho que a maior parte. Eu reclamava do Zé Gabriel como defensor. Né? Pra mim, as maiores falhas do Zé Gabriel são como defensor. E não só como um cara moderno que vai sair com a bola. Ele falhava também ali, assim como outros. Então acho que é uma troca justa colocar o Lucas Ribeiro, que acabou bem o ano passado. Vocês, né? vocês entendem algum reflexo, ô Guerrinha, pra domingo? Já pra o Grenal? Jogo de hoje? Ah, deve ser o time de hoje. Deve ser não, o time é que eu tô dizendo. Hoje. Porque não, dependendo do resultado do jogo, não, né, Bagé? Só não tem o Tyson. Se o Inter faz 5-0, ele vai pilhado pro Grenal, talvez não canse tanto. Agora, se for uma batalha épica, isso vai ter repercussão. Esse jogo muda psicologicamente, eu acho que mas nesse time que está sendo anunciado, eu acho que tem uma peça que poderia ser repensada. O Palácios. Tu tem duas opções. Ou eu vou atacar o Olímpia, e aí tu vai com Caio Vidal, Galhardo e Yuri Alberto, ou eu vou povoar o meio campo, tu vai com o Praxedes no lugar do Palácio. Ele pode optar por uma, eu acho que ele faria bem para ele, para o Palácio e para o Inter. Tomara que ele esteja acertando o dedo, que hoje o Palácio faça finalmente a sua estreia, né? Mas até agora, sei lá. Você está tocando, Guerra, num ponto muito importante para treinadores, que é o limite de quando eles acertam e botam a faixa no peito, ou de quando eles morrem abraçados a uma convicção que passa a fronteira e vai para a teimosia. Convicção ou teimosia? Convicção ou teimosia, meu aniversariante. A gente vai lembrar do seguinte: a convicção é quando você acredita que esse jogador vai dar certo e ele está lhe dando sinais de que vai dar certo. A teimosia é: esses caras não mandam em mim, eu vou pela minha cabeça, se tiver que morrer, morro pela minha cabeça. E aí a teimosia vira fracasso. Por exemplo, o Palácios é um jogador que está com 20 anos e é da seleção chilena, ninguém vai lhe negar a qualidade. Mas que no Internacional, pelas razões de fora do campo mais do que de dentro, ele não está conseguindo render, o que começa a acontecer? Começa-se a questionar a qualidade do Palácios. E aí você comete o equívoco de achar que o cara não joga nada, e ele joga, ele é da seleção chilena com 20 anos. Quando você expõe o Zé Gabriel e o Marcos Guilherme, esses dois então que viraram meme, viraram assunto do Twitter e da rede social e tudo mais, quando você insiste com eles e a resposta não vem, você não está fazendo um bem a ele dando força. Você está expondo os caras à crueldade das redes sociais, que não é por conta do olho verde que eles não têm, é porque eles estão jogando muito pouco e menos do que os outros que estão no banco esperando para jogar. Então, se o treinador não tiver essa mão, ele fracassa. Esse é o desafio do Ramírez. E dois ponteiros avançados, que é a forma como ele joga, fragiliza o meio campo, ou eu estou imaginando coisa aqui? Se os laterais chegassem mais para cima, né? Se esses ponteiros ajudam na marcação, não, Pedro. Vários times do mundo vêm fazendo isso e conseguindo. Eu acho que agora se adapta bem hoje esse jogo, pelo menos no começo do jogo, para o Inter não perder o fôlego muito cedo. O Praxedes junto no meio campo, tu rechear o meio campo e liberar o Edenilson para ser o fator surpresa. Ah, mas quem é que vai ocupar o lado esquerdo? Sem a bola, o Tyson pode cair ali. O Tyson pode fechar ali. Com a bola é outro problema. Quem vai ter que se preocupar? Eu prefiro isso também. entendeu? Agora, eu faria isso, eu povoaria o meio-campo com o Praxedes, Edenilson, Dourado e Tyson, e liberaria o Edenilson para ser o elemento surpresa. Ah, bota, troca daqui a pouco, bota o Vidal, que ele já jogou pelo lado esquerdo, bota o Vidal do lado esquerdo e abre o lado direito para daqui a pouco o Edenilson infiltrar por ali. Tu faria, tem que causar 4-4-2. Uma surpresa. É, causa, né? Uma surpresa, exato. Ele pode fazer isso com o Nonato, entra, também, né? Guerrinha. Ele pode fazer isso com o Nonato. O Nonato jogou o Grenal. Daqui a pouco o Nonato pode ser um cara que ajude nesse processo aí. O Edenilson, ele entra, né, nessa função de... Bom, tanto que o gol no Grenal é assim, né? É, o gol do Grenal é dentro da área. Meia-direita, né? O apoiador... Que antigamente, no 4-3-3, aqui dos anos 70, tinha o centro médio, o apoiador e o meia. Ele se é o Léo, né? É que eu acho que o Guerrinha traz... O apoiador... O que o Guerrinha traz é algo 10. Obrigatório a se fazer com o Edenilson quando tem até treinador dele. O Edenilson tem uma particularidade de volância. Tô chamando ele de volante, tá? Mas de meio campista que poucos têm. E os que têm, tem que saudar. Que é... Tem que dar liberdade pra ele, Potter. Exatamente. Eu acho que ele tem liberdade, porque ele tá chegando na área. Mesmo com 13, ele tá chegando na área. Se tu pegar algum tempo, eu sempre comparei o Edenilson ao Paulinho, daquele grande Corinthians campeão da Libertadores e do Mundo em 2012. Claro, ele tava lá, né? Que jogava, ele tava no banco, inclusive. Que ele jogava num 4-4-1, mas esse Paulinho, volta e meia fazia gol de cabeça, volta e meia ele tabelava na pequena triangulação dentro da área. Algumas coisas que o Edenilson também faz gol de cabeça, o Edenilson também tabela dentro da área. Mas o que eu digo de liberdade, eu sei que ele é um marcador antes de qualquer coisa. Só que em determinados momentos me passa a ideia de que ele está com uma limitação. Nessa história, talvez, o Léo gosta de usar o fato do jogo posicional. E esse é um cara que ele tem capacidade física e técnica, é o jogador vertical que se fala, para ter essa liberdade. E por vezes me passa a ideia, Léo, que ele é um pouco limitado, não por questões dele, mas por questões táticas. Mas em determinados jogos, se a gente for observar, o Edenilson, inclusive, vem fazer a saída de três e libera o Dourado. Ele tem uma certa liberdade de trânsito e não muda muito o que ele fazia, por exemplo, com o Abel. Que o Edenilson era o que tu mencionaste, o Paulinho, né, do Corinthians, o interno, isso. O cara que joga de área a área. O Kudê, naquele 4-1-3-2, também ele atuava na mesma região, né, infiltrando na área. E o lance do Grenal é muito emblemático, que ele tá recebendo na área e tá cruzando. Eu acho que a questão do Edenilson, ela não muda muito. O que muda no Inter é que esses jogadores de lado, eles precisam ter capacidade de recomposição para no momento de defender... tu possa formar ali um 4-1-4-1, deixar o Dourado na frente da área e uma linha de 4 e aproximar essas linhas. O Caio tem esse vigor, né? Talvez ele tenha que ter um... Caio. Eu tô lembrando, sabe do quê? Do leite fresquinho. Oi. E nutritivo que chega lá no Zafari. Ah, que gancho, e hein? Que encontra... O Léo encontra... parou pra você falar, ô Pedro, que momento lindo. Lá no Zafari tu encontra as receitas que todo mundo gosta e a vida passa a acontecer. No aniversário de Alex Bagé, aquele leite fresquinho, aquelas maçãs deliciosas para aquele doce de maçã, para comemorar os meus 45 anos, o Zafari Bourbon está aí. Porque, primeiro, tu sabe que economizar é comprar bem. E o Zafari é o Zafari, né? Quer melhor que o Zafari, tá louco? Chegou o Gimo 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. A Ruder completa 49 anos, à frente da segurança dos gaúchos, que inovação e excelência espera ainda fazer muito mais. Não vá o ouvinte pensar que eu cortei o Leonardo. Cortou até, sim. Até, sim. Até, deu pra ver. Até teria vontade, mas não cortei, tá? É que caiu ali. Voltamos logo depois dos comerciais. 1:40, Argo Week, Grupo IESA, seu Fiat Argo. Por R$ 54.890, são R$ 5.000 de desconto. Confira. Lá na IESA Fiat, em Porto Alegre e Canoas. Se você está procurando ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Ah, um bom vinho para aquele acompanhamento do churrasco com a família. Aurora, Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, que eu ofereço para Alex Bagé, que está de aniversário, e oferecendo Aurora Gran Reserva para o Bagé, eu pergunto, e o Douglas Costa, bonitão? Olha, o Pedro, sabe que o Douglas Costa a todo momento surge algum novo desdobramento, né? Uma hora surge que está tudo certo, que está tudo ok, daqui a pouco volta um pé atrás, porque ele tem contrato ainda que não terminou, vai até 30 de junho com o Bayern, sempre tem alguma questão burocrática. Bom, o que se tem das últimas horas é o seguinte, aí todo momento que eu particularmente falei com qualquer pessoa ligada ao Grêmio, ligada ao Douglas Costa, próxima do negócio, se diz o seguinte: Bagé, ele já está no Grêmio. Essa é a informação, ele já está no Grêmio. Bom, mas de que maneira ele já está? O que falta para anunciar? O Grêmio tinha uma ideia que pudesse ter todo o desdobramento já a limpo até no máximo amanhã, sexta-feira. E em caso, se especulava até que o Douglas Costa pudesse estar na arena no domingo, desde que tivesse tudo já previamente acertado. No caso de uma confirmação de título, ele apareceria até juntamente com os jogadores ali. Bom, nesse momento a direção do Grêmio ela é mais cautelosa quanto ao anúncio e já se posterga essa data para quem sabe na segunda-feira, ou um anúncio pós-Grenal de domingo ou na segunda-feira. Mas não, mas tem que ter inscrição até o final da semana em função da janela? Aí é que tá, Pedro. Aí, o que passa o Grêmio é que consegue resolver essa situação dentro do prazo. Esse é o principal entrave. Mas a grande notícia para o torcedor do Grêmio é que o torcedor do Grêmio, pelo que todas essas fontes estão afirmando, é o seguinte: ele já está no Grêmio. Ou seja, o que busca o Grêmio agora é conseguir inscrever ele a tempo para não perder nenhum tipo de inscrição, para que ele possa casar no dia 1º de junho, faz alguns dias de lua de mel, se eu não me engano, no México, e voltaria para, quem sabe, a quarta ou quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a grande notícia é essa: o Grêmio internamente, claro que não confirma isso de forma oficial, mas tem a certeza de que o Douglas Costa é jogador do Grêmio. Ou seja, o processo, Pedro, primeiro, a contratação do Douglas Costa, se o Douglas jogar, eu não vou falar do que ele jogou com o Guardiola, porque ali ele foi protagonista no Bayern de Munique. Estava no auge. Eu vou falar dele, Alex, 2018 na Copa, e que ele só não é titular por conta de lesões musculares sucessivas. A contribuição que ele tem é um jogo contra a Costa Rica, ele entra, o jogo vai pro bolso dele. Se ele jogar parecido com 18, ele pro Grêmio já vai ser um acréscimo espetacular. A questão é: o gremista e a gremista estão imaginando o Douglas Costa abrindo o Campeonato Brasileiro já vestido azul, preto e branco. Não vai acontecer, entre outras razões, porque há um casamento para 1º de junho, uma lua de mel já parece negociada com o Grêmio de poder viajar um tempo, e na volta, ele não volta de uma lua de mel para chuteira. Ele volta da lua de mel tendo que chegar a um condicionamento físico bom o suficiente para ele, primeiro, não voltar a ter lesão muscular. Imagina você apressar uma volta de um cara com histórico de lesão muscular e perdê-lo por um mês. Bate na madeira aí, você que é Grêmio. A outra parte, voltar com capacidade de entregar aquilo que os gremistas e as gremistas estão esperando dele. Então esse processo, embora o anúncio possa ser até na segunda-feira, o processo de tê-lo em campo é de pelo menos mais 20 a 25 dias, se não chegar a um mês. Eu até acabei de receber um recado, ô Diogo, só desculpa te interromper, eu acabei de receber um recado que é o seguinte: que todos os documentos para a questão de redigir contrato, tá? Que os contratos já estariam, inclusive, sendo redigidos. E que o Grêmio recebeu agora, a questão de alguns minutos, um contato em que aumenta a esperança de que ele possa ser anunciado amanhã. Então ele ainda poderá ser anunciado amanhã. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, Bagé, é que o grande desafio do Grêmio como instituição é identificar, diagnosticar e resolver esse problema de lesões recorrentes do Douglas Costa, porque se ele fizer isso, além dele ter um jogador num nível excelente durante mais tempo, ele pode inclusive prolongar a carreira do próprio Douglas Costa, inclusive fora do Grêmio. Ele tem 30 anos só. Se ele resolver esse problema, e aí uma investigação do Grêmio, daqui a pouco está em casa, mais afeito, daqui a pouco o Grêmio pode mudar a vida do Douglas Costa, se conseguir identificar e tratar, o que faz ele ter tantas lesões. E ele muda a carreira dele. Ele tem um cuidado especial, porque às vezes, como ele está muito tempo fora, né, a gente acompanha ele na rede social para ver assim, pô, mas como é que um cara... Ah, também, ficou milionário, tem 30 anos, não se cuida mais. Não. Ele se cuida e muito. Ele tem um staff físico pessoal. Ele tem lá todo o pessoal de fisioterapia, todos os profissionais que viajam, que moram com ele fora do Brasil, brasileiros, especialistas em fisiologia, fisioterapia. Então ele tem um cuidado todo especial. Ele, quando sai de férias, ele viaja de férias e muitas vezes tem um profissional de preparação física juntamente com ele. Ou seja, peraí, deixa eu entender. Ele vai na lua de mel e vai levar... Não, eu não citei lua de mel. Eu já fiquei preocupado. O Maurício já sugeriu que ele fosse de chuteira pra lua de mel, pra chegar não, e já treinar. Não fez isso, bandido. Pedro se confundiu agora. Mas o mundo hoje, Pedro, ele pode, durante a lua de mel, né? Não vai ficar a lua de mel toda em lua de mel, né? É, ele pode claro, pegar, tirar uma horinha, duas por dia ali, fazer pra uma treino, ligação, né? por seria vídeo pelo e treinar, menos estranho, né? Seria pelo menos estranho, né, Potter? Mas enfim, até pra a lua ter mais de força, mel né? é dele, ele faz do jeito que ele quiser. É, até pra ter mais força na lua de mel, é verdade. Ele sabe que lua de mel exige mais, né? Não, a minha, eu não casei, mas a minha lua de mel bastaria uns 3, 4 minutos, deu? Tá fechado já. E aí já tá, acabou a lua de mel. Contando o banho, né? Não, e vocês estão vendo o tamanho, e vocês estão vendo que eu tô mentindo, né? Contando 3, 4 banho. Minutos, então tá mentindo. Guerrinha, boa noite. Sem exagero, Pedro, a melhor parte é a conversa. A melhor parte é conversar. Nós temos que saber como é que foi a lua de mel do Guerrinha. Lua isso de que mel é importante. Lua de mel pra mim de 3, 4 minutos é maratona, Pedro. Tá bom. Mas assim, tá. Ó, Pedro, uma lua de mel. E a tua, que... como é que foi, Pedro? Peraí, Potter. É, eu não fiz, Pedro. Não fiz, porque eu não casei, eu me juntei com a velha. Não. Não é casar com o bambolê, como diz o Guerrinho. Eu tô falando casar espiritualmente. Não teve lua de mel, não teve? O bom do Pedro é que não precisou contratar o cantor, né? Já tinha cantor claro, de graça. Eu cantei pra mim mesmo. Não teve lua de mel com a Jussara, Pedro? Não acredito nisso. Não, mas quando eu comecei a cantar, eu levei uma luz alta. Ou tu para, ou eu volto pra casa. Do Pedro foi negociado assim 2 minutos e meio e um eu te amo. E deu. E assim já era. Mas Pedro, chega, uma lua de mel que podia pintar chega, novamente. Né, é do Inter com a sua torcida, né? E da torcida com o Inter, né? Porque os últimos dias não estão sendo muito agradáveis, né? Mais uma derrota em Grenal em casa e de virado. Aquela partida patética na Venezuela contra o Deportivo Táchira. Patética, aquela partida foi patética. Há muito tempo não ficava, vou usar um palavrão, que não tem como falar essa expressão sem usar esse palavrão. E aí, na expressão, não fica tão palavrão assim. Há muito tempo, Pedro, não ficava puto com o Inter. Há muito tempo. Sabe? Tanto é que só de lembrar, vocês já viram que eu já o avó já mudou. Mudou. Já subiu. Já mudou. Não, já mudou. O Potter, já mudou. Potter, aquilo na Venezuela, Venezuela lá, era de largar de ônibus, como dizem. De avó. Potter, calma que tem mais. Potter, tradução, pederasta do semblante. É, então, é aí que tá. É, e acho que é interessante, né? E antes, me relembre, qual foi a partida do Inter antes? Foi o Juventude em casa, né? Juventude 4-1. Juventude em casa, sábado. Virando a derrota. Exatamente, lá, né? Com uma vitória... Mas foi últimos... uma boa atuação, né? Uma boa atuação. Jogou bem. Fez 4 gols. Bem. Entra o Yuri Alberto, faz uma marcação sob pressão, né? Então eu tô muito curioso para essa lua de mel. É um cardiograma, né? Ele não tem uma sequência, talvez essa seja a cobrança, né? Como chegou na parte final do campeonato, o melhor time do campeonato está sendo enfrentado pelo Inter. O Grêmio é o atual campeão, é um time formado, um time que entrou com um novo treinador e aparentemente alguns jogadores melhoraram, né? Tem jogado mais com um novo treinador. Então o Inter enfrentou mais dificuldades. Só que o Inter também não foi dominado pelo Grêmio, não foi acachapante, não foi uma diferença grotesca aquele Grenal. O Inter é virado porque tem qualidade do Grêmio, né? Em casa, a segunda virada seguida, né? Dois jogos que não tá, pelo menos, não sei se domina. Lá na Venezuela o jogo tava dominado, né? Vamos falar real, né? Tava dominado. O jogo tava dominado e ele bota a força máxima pra acabar logo. E aí o time desanda. O Bagé pega um ponto ali que é interessante. Porque esse time do Inter oscila muito. Porque ou ele, nos últimos jogos, né? Vamos pegar ali os últimos 6, 7 jogos. Ou ele goleia, ou ele. Ou ele goleia, mas... ou ele perde. Eu tô com um probleminha de conexão hoje. Ou ele goleia ou ele perde. E aí tem um dado que até foi o Fernando Becker da RBS TV que me passou. O Inter levou 14 gols, 12 foram no segundo tempo. Então aí tem algo que é um ajuste que ele precisa fazer. De daqui a pouco, e aí vai muito próximo daquilo que o Edenilson reivindicou na entrevista, embora, né, tenha externado e causou um rebuliço interno, mas de o time saber administrar mais. E de não ser tão agudo sempre. De fazer a vantagem e daqui a pouco cadenciar o jogo, administrar o jogo. Porque o Inter leva muitos gols no segundo tempo porque ele mantém uma postura... É o que pediu postura... o Edenilson. Foi o que pediu o Edenilson. Exatamente. Pô, não foi o que tem problema de preparação física para pegar um comparativo recente do Grêmio. Tem. Porque o Grêmio evoluiu nisso. O Inter não tá cansando no segundo tempo? Tá, porque pra, o Grêmio parece que sobrou no Grenal o contrário do Inter. Pra falei jogar... isso aí no, falei no pós-Grenal imediato, isso aí. É. Né? Tem um cansaço de acúmulo que todos estão acumulando, né? O Grêmio essa semana vai descansar. Essa é uma vantagem do Grêmio no Grenal. Os titulares ficaram por aqui. Agora, isso tá acontecendo sim. O Inter teve uma troca de comando. Eu sei que um novo sistema de jogo e uma desarmonização faz com que se corra errado. Eu entendo isso, esse processo. Quando o time encaixa, ele corre menos, ele corre certo. Mas sim, o Inter tem uma defasagem. O Inter caiu. E no ano passado, Léo, era o contrário. O Inter, a partir dos 35, ele ia pra cima dos adversários. O Inter tem muitos gols no ano passado, naquela fase decisiva, acima dos 35 do segundo tempo. E na reta, mas na reta final ele deu uma caída, né? Porque era final de temporada e foi uma temporada maluca também. Daí teve uma mudança mas, de método. Mas acabava os jogos, Léo, em cima. O outro time não tava correndo mais com o Inter. O Inter tem o gol anulado contra o Corinthians, do Edenilson, que é o último lance do jogo. E em cima do Corinthians, com algumas lances ali, lá no Maracanã, o Inter acaba o jogo atacando. Lembra contra o Bragantino aqui, aquele lance do Patrick penal e depois dos 40? Mesmo contra o Sport, com um a menos, o Inter joga mal aquela partida, mas com um a menos, corre, luta até o final. Nunca faltou luta. Esse grupo não é falta de luta. Né? Tirando esse jogo contra a Venezuela aí que tem um que a gente bota um asterisco. Mas assim, Léo, acho que é claro, há um problema, sim, uma defasagem física do Inter. Isso está acontecendo. Eu acho, Potter, que pode ser físico, concordo contigo, mas pode ser também de uma característica de um jogo que ele precisa ser protagonista sempre. Em determinado momento do jogo, a partir da construção da vantagem, tu não precisa ser protagonista sempre. Tu pode gerenciar o jogo, tu pode cadenciar. E o Inter a gente tá chegando na conclusão, Potter. A pessoa mais certa de todas, eu sei que tu tá falando isso aí, Léo, exatamente o que o Edenilson falou no pós-jogo. Deixa eu colocar um outro ponto, assim. Eu acho que o Inter é sempre muito intenso no começo e daí não tem condições de manter essa intensidade até o final. Então, se ele não resolve o jogo no começo, sei lá, se ele não faz um resultado mais interessante, depois. Ele não tem isso, não tem como gerenciar depois. Agora tem um outro lado interessante, assim, nesse nosso debate. Se o Inter não tivesse tentado ser protagonista lá nas goleadas que fez e ter feito 2-0 e puxado o freio de mão, hoje ele não teria a condição de daqui a pouco ser primeiro do grupo, porque se ele for primeiro do grupo vai ser pelo saldo, né? Não, exato, Diogo. É o outro lado. Tem jogos que tu vai ter possibilidade de fazer, e a gente elogiou muito aqui, todos nós elogiamos, pô, que legal, é um time que não se contenta em fazer 3, ele quer o 4, ele quer o 5, ele quer o 6, mas há jogos em que tu não precisa ser agudo sempre, que tu pode ser um pouco mais cerebral e segurar um pouquinho, até pra construir a vantagem. Mas o Grenal era um jogo pelo contexto. Mas, Léo, como é que tu segura a bola, Léo? Da onde como veio é que segura a bola? O físico do Inter? Da onde junto, ele veio? Né? Não, ele não era do time. Não, não, não, não. O Ramírez conheceu ele no aeroporto. Não, não, da onde ele vem? Não, não, ele não veio junto, não. Repórteres nos ajudam. Nos ajudem, não, por favor, Guerra, eu quero lembrar o seguinte, eu fiz isso logo no dia... Não, mas o que eu quero dizer, ele não era do clube, ele não era do Inter. Sim, não, o do Inter Nunes saiu. É que era, saiu, o Cristiano Nunes já tinha mudado, claro, né? Eu escrevi sobre ele, Maurício, Cristóbal Fuentes, ele é um cara que é espanhol, o Ramírez conhecia ele, se não me engano, ele trabalhou na Aspire com o Ramírez. O Ramírez, ele montou uma comissão técnica. O que ele trouxe foi um auxiliar, um argentino ele trouxe. Mas o preparador era um cara que ele conhecia, mas ele não tinha trabalhado com ele ainda. Pois é, esse é um ponto que a essa altura começa a fazer a diferença, porque as pessoas vão buscar o que acontecia imediatamente antes. Se você tem um preparador físico que dá uma resposta extraordinária como o Cristiano Nunes dava, você só abre mão dele se o treinador que está chegando está trazendo um preparador físico que trabalhava com ele. Senão você vai dizer, não, se você está trazendo um cara em quem você confia, mas nunca trabalhou, então confie em nós, eu tenho aqui um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Isso já não foi feito, um abraço. Mas eu quero voltar a discordar do Edenilson e do diagnóstico de alguns dos nossos aqui, para efeito do debate, de que o problema no Grenal tenha sido o que o Edenilson referiu, porque o Grenal não se vira por aí. O Grenal se vira por uma bola parada, frontal, lenta, que o Internacional sofre com o Diego Souza, e de uma bola que está de posse do Internacional com erro de passe, quando o Inter tentava uma construção e o Grêmio toma a bola dele no campo do Internacional. Então, não é por não ter sido reativo, não é por não ter dosado qualquer coisa, porque quando você toma o gol do Grêmio na sua casa, decidindo um gauchão, sim, você vai tentar voltar para fazer 2-1 e você vai correr os riscos que correu quando ganhou do Grêmio com Abel Braga nos acréscimos, com o time todo dentro do campo do Grêmio. Então é, o diagnóstico do Edenilson, eu não concordo com ele, não. Tu não corre risco, Maurício, quando tu leva o teu carro na Zé Pneus. Sim, aí a certeza, claro, do melhor atendimento, de ver todos os itens do teu carro, de deixar na boa, se tu quer dar um passeio no final de semana, dar uma chegadinha na serra, na praia, sei lá onde mais, tá? A Zé Pneus tem todo o carinho com o teu automóvel. Então, não corra risco. Você que é motorista, que tá com o seu automóvel, qualquer probleminha, são 42 lojas da Zé Pneus, tem sempre uma pertinho de você. E aí tem financiamento e tem tudo lá. Zé Pneus é um dá, né? Então vamos ao intervalo comercial e voltamos depois em seguida. Depois do Minuto Grêmio, né? Depois. Mas o ninguém Douglas manda Costa ganhar não falava e tá classificado já. É. E o Douglas Costa tá vindo pro Guarani de Buenos Aires. Né? É, isso. Só me confirma se o Aragua vai com os reservas, pelo amor de Deus. Vai, o Bagé falou 5 minutos sobre as reservas do Aragua são melhores que os titulares. Não, às vezes os treinadores botam os melhores do banco. Voltamos em seguida. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que Fidagrã é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes. Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar: nossa, com Fida, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagrã na sua lavoura. Pensou fertilizante? Pensou Fidagrã da Fida. Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana. Quer economia ao abastecer? Volta 2:04. Você já pensou ter uma conta grátis com cartão de crédito e muito mais? Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Planos de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. E a Fundação Escola Superior do Ministério Público, a FMP, lembra, ela é direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br. Zé Alberto Bagé manda uma comunicação para mim dizendo que jogar contra o time reserva do Aragua não é nada. O importante é que o Aragua tem reservas. Ou seja, e eu queria saber o teu grau de preocupação no dia do teu aniversário com esse jogo tão importante. Não, Pedro, preocupação nenhuma, justamente porque o Aragua titular, ele já mostrou uma deficiência muito grande, né? Acabou goleado aqui na arena, e a partir do momento em que ele entende também que não tem muito mais o que fazer dentro do grupo, e realmente não tem, coloca um time descaracterizado. Agora, tem algumas situações que elas são interessantes pelo lado do Grêmio, porque eu acredito que o Thiago Nunes, a médio e longo prazo, ele vai passar a utilizar cada vez mais garotos no time. E hoje é um time... dos 21 relacionados, a gente está batendo essa tecla desde que saiu a relação de quem viajaria para a Venezuela. Dos 21 relacionados, 17 são formados em algum momento na base do Grêmio. Tem só 4 jogadores que não foram formados na base. E tem hoje tem, por exemplo, a volta do Jean-Pierre, e eu, pelo que busquei de informação, ele só deve entrar no segundo tempo, justamente porque a ideia do Thiago Nunes é poder dar ali alguns minutos para o Jean-Pierre, sem a carga natural de um cara que começa como titular, entrando no segundo tempo, para quem sabe retornar com o Jean-Pierre para o time titular já no domingo, no final de semana. Mas tem coisas positivas. O time que deve entrar em campo, por exemplo, os dois goleiros que viajaram, o Adriel e o Chapecó, eles nunca jogaram no time profissional do Grêmio. E o Adriel é o jogador que foi vice-campeão naquela disputa de final de Taça São Paulo, quando foi disputado o Grenal, que o Inter ganhou. Aí o Wanderson já está praticamente, não fosse o Rafinha, ele seria titular. A dupla de zaga deve ter o Paulo Miranda e o Rodrigues. O lateral esquerdo deve ser o Cortez. Pelo que eu anotei aqui, Fernando Henrique. Aí pode ter o Vitor Bob Sim, ainda nesse meio campo do Grêmio. Mas com a possibilidade que jogue o Darlan e o Pinares, né? Porque o Jean-Pierre fica para o segundo tempo. Aí pode ser um Darlan jogando mais nessa função que ele vinha jogando ultimamente mais adiantado, ou deixando essa função para o Pinares. PP, Guilherme Azevedo, Léo Xu e o Ricardinho. A informação que eu tenho é que o PP não começa, que o PP ficaria também para segundo tempo, que é praticamente mas só uma o jogo tem atrações, dele. Né? Mas cabia o Guilherme Guedes hoje, né? Cabia o Guilherme Guedes cabia, hoje. Cabia, eu colocaria. Mas o Pinares, Bagé, talvez, é até uma especulação minha, que ele possa ser observado no lado direito, nessa posição que tinha o Luiz Fernando, que vai ser que é onde ele jogava, né? Que é onde ele jogava, exatamente. Exatamente. E tem a, pra mim, a grande atração, Bagé, é ver o Gabriel Chapecó. Porque deve jogar o Chapecó, né? Ele foi reserva nos últimos quatro jogos. Ele vem sendo reserva do Brasil. Ele vem sendo reserva. O Adriel foi reserva no jogo de Caxias. E o Chapecó foi nos outros quatro, né? Nos mais recentes. E isso me remete muito, Bagé, a 93. Até conversava com o Zé Alberto ontem. Conversei com o Mazzaropi também. Que o Mazzaropi era o preparador de goleiros, não só do profissional, mas do Grêmio todo. Ele coordenava o trabalho da base. E ali o Grêmio tinha o Eduardo Reuser, que leva aquele gol na final contra o Cruzeiro e se lesiona. E o Grêmio vai buscar um goleiro e o Mazzaropi diz, não precisa. Tem no clube. E aí o Danley sobe e assume. E o Murilo em seguida também é promovido. E o Grêmio fica. Porque teve a lesão do. Tinha mais um, teve a lesão do Emerson, né? É que o Emerson se lesiona em fevereiro daquele ano, lá no amistoso em Capão da Canoa, e ele volta e lesiona de novo, né? No amistoso no interior. E aí tem o Grêmio. Uma fratura, em Capão da Canoa foi uma fratura, o Emerson. E no famoso lance com o Melancia, o atacante do Capão da Canoa. E aí, Maurício, o Grêmio, até mudando uma tradição dos clubes, que os clubes têm receio de apostar em goleiros jovens, a gente já tratou disso aqui, o Grêmio fica com dois goleiros da casa e jovens. Me parece, Bagé, uma situação muito parecida com a de agora. É, de valorização da base. Se todos os caras que jogam ali pelo lado direito, Pinares, Guilherme, todos que jogam ali são inteligentes, eles procuram o Thiago Nunes e dizem assim pro Thiago: Thiago, vamos tentar outra posição. Que porque agora Douglas... vai ser do Douglas Costa. Não, porque o Douglas Costa não vai deixar ninguém jogar ali. Vamos tentar outra? Olha, eu rendo bem aqui centralizado, eu rendo ajudando o meio, mas ali não, porque ali eu vou virar torcedor. Mas tem uma outra leitura, Guerrinha, que é a titularidade compartilhada, não porque o cara vai jogar melhor do que o Douglas Costa, mas porque o histórico do Douglas Costa recente deve estar indicando que ele não jogará carta e domingo. Não, então, isso por eu aí sei, sempre mas, haverá uma possibilidade eu de você acho, se encaixar. Eu desconfio que o Grêmio contratou um jogador para jogar a maioria dos jogos. Claro, ele tendo condição, ele vai ser titular. Então, quem joga ali já sabe que vai sobrar. Ah, mas vai jogar uma vez que outra. Não, parei, eu vou tentar em outro lugar. Tu sabe lugar. Quem é aqui que... eu não vou jogar, porque eu vou ter que torcer pro rapaz se machucar. Vamos ver outro lugar aí que não tenha que se machucar e que eu possa entrar. Antes do programa começar, eu tava conversando com o Diogo Olivier e o Diogo trouxe uma ideia que eu recebi um recado de um amigo que é o mesmo. Se conversasse com o Diogo, tu aprendesse muito, eu tenho certeza. Ah, mas eu aprendo com todos vocês, até porque eu mais ouço do que falo, então eu acabo aprendendo bem com vocês. Tirãs! O Pedro, tu pega a gente não deixa tu falar muito mesmo. Tá chegando, quem é que já quer chegar e mandar e tudo. Tu pega, por exemplo, a ideia do Diogo, e que esse meu amigo tinha mandado um WhatsApp logo cedo parecido, é o seguinte: o Diego Souza já anunciou que ao final da temporada ele se aposentaria. Né? E o Diego Souza continua fazendo gol, continua com impulsão, continua com tudo aquilo que a gente está vendo. Com o que está jogando o Ferreira, com a chegada do Douglas Costa, a ideia do Diogo não está descartada. Será que o Diego Souza não pode prorrogar essa aposentadoria? Porque ele vai ser muito mais municiado, né? Com esse reforço de time. Acho que ele vai fazer isso. Aliás, o presidente Romildo Bolzan já deu uma pressãozinha nele numa entrevista aí, dizendo que quer que ele prorrogue no mínimo por mais um ano. Mas o Diogo... Se ele tá bem fisicamente, jogando o que tá jogando, e tendo um cara de cada lado, né, Maurício, pra meter bola por baixo, pelo lado, por tudo que é jeito, por que não jogar mais um ano? É que o Diego Souza pode fazer pro Ricardinho um papel muito parecido do Rafinha pro Wanderson. Eles têm professores extraordinários que não estão jogando no carteiraço, estão jogando pelo desempenho, e o desempenho tem a ver com o cuidado que tem com o próprio físico. E o Diego Souza, que foi adquirindo ao longo da carreira um tempo de bola fantástico, ele pode ser um belíssimo professor do Ricardinho, como o Rafinha certamente será para o Wanderson. O Wanderson é titular ao natural daqui a pouco, mas nesse momento ainda, o Douglas Costa, para quem estiver naquele corredor também, né? Porque o Rafinha, o acréscimo que ele entrega não é só, e não vou falar daquela parte que tem gente que acredita, eu desacredito plenamente, ele apita com o juiz, não, isso aí não dá jogo, isso não dá Copa do Mundo pra ninguém. O que acontece é que ele joga a bola demais, ele tem uma noção de leitura tática que ele pode entregar aos seus parceiros e ensinar ao jogador que é reserva seu com enorme potencial. O papel do Diego Souza e do Rafinha pode ser o mesmo nesse sentido. E o próprio Douglas Costa pode se beneficiar do Douglas, do Diego Souza. Porque o Diego tem saído muito da área e ele tem vindo quase jogar no meio campo aqui e muitas vezes ele é um pouco armador. Ele é o centroavante que também funciona como armador. E tu tendo a velocidade, um cara vertical com a explosão sempre do Douglas... Sempre foi, né? Exato. É, ele é um meio campo de origem, né, Pedro? Mas ele tá saindo bastante da área nessa ideia do Thiago pra também ser uma espécie de armador. Pra também abrir o espaço pra entrada, como sai diz o técnico, no facão dos extremos. A minha diferença pra ti no jornalismo, ô careca, é o seguinte. É que tu lê o jogo e eu não leio nem o tio Patinhas, agora tu vê. Mas tu lê minha coluna, né? Não, tu lê os patinhas, né, Pedro? Não, e tu lê os nossos patrocinadores aqui, Pedro. Isso é muito importante. Tu lê os patrocinadores. Mas sabe o que é isso? Coluna não adianta nada. O Potter pegou bem. É que o Pedro faz natação em moedas, né? Na moeda. No caso, em cédulas. É de cédulas, né? Diferente. Mas, ô Pedro, o legal, só um ponto para destacar do Thiago Nunes. Eu sei que ele tá chegando agora, tá... mas em outros momentos, ele já tendo a classificação encaminhada como ele tem na Sul-Americana, vai jogar contra um time que é fraco e que está descaracterizado, ele poderia muito bem dar aquele famoso migué que a gente chama e dizer assim, não, eu vou ficar treinando aqui o time principal, porque a gente tem que confirmar o título no domingo. É um belo elogio. E ele fez questão de viajar. É um momento diferente. Ele chegou, ele foi visitar o CT. Ah, não, para tudo tem uma desculpa. Mas o Renato, em 5 anos, nunca foi no CT de Eldorado. Ele chegou e foi lá conversar com os meninos para saber quem é que estava em ordem, como é que está o time sub-20. Agora ele faz questão de viajar para incentivar. Sabe, a maneira dele tratar essa chegada nele do Grêmio me agrada muito. É, a única coisa que ele não pode repetir... A única coisa que ele não pode repetir é botar aquele meio campo, que se fizer uma corrida de tartaruga, o meio campo do Grêmio chega depois. É, eu tenho a impressão, Michael, que ele não fará isso, mas eu quero lembrar que hoje, Michael, por exemplo, além do entusiasmo dele de um recém-chegado que está só com 100% de aproveitamento, né? Só com 100%, ele só ganhou até agora. Pois bem, há um personagem muito próximo, muito caro a ele, que ele certamente quer acompanhar, quer conversar, quer convencer de que pode mais, e esse personagem se chama de novo Jean-Pierre. Não é um Jean-Pierre de quem ele receberá um relatório ou vai ver o jogo pela televisão. Ele vai ver o Jean-Pierre no hotel, no café da manhã, no almoço, fardando, na oração, dentro de campo. Vai poder dizer de perto, Jean-Pierre, tá pouco. Jean-Pierre, tá maravilhoso. E isso, para o que ele pretende do Jean-Pierre, pode fazer muita diferença, o presencial do Thiago Nunes. Eu, de longe, assim, eu tenho a sensação que o Grêmio tem que parar de mimar o Jean-Pierre para ver se ele se dá conta daquilo que ele pode, e pode muito, daquilo que é a sua obrigação, que não sei se ele está cumprindo exatamente como tem que ser. Mas esse mimo que o Grêmio tem com o Jean-Pierre, não sei se é bom, não sei. Realmente, aliás, não sei. O Douglas Costa é o mimo, Pedro. Teria pedido a camisa 10. O Grêmio cuida de tudo, Renato... desse jogador, o Grêmio não, dá toda o Renato, a chance. O Renato contestava 10, ele em entrevista. Sim, mas o Renato criticava em entrevista. Mas... ele foi pra reserva. Ué? Depois veio o mimo, né? Sim, mas como é que não vai pra reserva? Ele não joga. Sim, mas tudo bem, mas isso mas não é mimo, né? Seria mimo, né? Seria mimo. Mas é melhor mimar o Jean-Pierre do que mimar um cara que não vai te dar muita coisa, né? Ele tem capacidade. Quem não pode ser mimado é o Luiz Fernando. Quem não pode ser mimado é o Everton. Mimo o Thiago bolinha. Santos, por exemplo, Pedro. O mimo não, mas Thiago o Luiz Fernando hoje joga tanto ou mais que o Jean-Pierre. O Jean-Pierre não joga. Não. O Jean-Pierre é uma promessa. Tu espera mais do Jean-Pierre ou do Luiz Fernando? Não espero nada. Quem eu quero falar hoje. Domingo tem Grenal. Mas eu tô o Luiz falando hoje. Não pode jogar. Quem que entrega mais, o Jean-Pierre ou o Luiz Fernando? Não, eu tô falando de hoje. Não, hoje nem o Léo Pereira entrega mais que o Luiz Fernando. É. O Léo Pereira fez 2 passes para 2 gols do Grêmio. Sabe por que a gente discute o Jean-Pierre, Pedro? Porque ele nos mostrou que ele tem essa capacidade. É totalmente diferente. É por isso que a gente discute ele. Porque 350 ele mil reais por mês e não joga. Não joga. Tu esqueceu do que o Jean-Pierre jogou, cara? Ele não jogou nada agora. Por que a gente discute ele? Não, a gente só está falando do Jean-Pierre porque houve um momento que ele mostrou uma capacidade incrível. Sim, depois ele acabou se perdendo, é verdade. Mas então, é por isso que a gente discute o Jean-Pierre. A gente não discute o... ele pega o dinheiro lá ou ele se perde no caminho da tesouraria. Qual que seria a outra atitude do Grêmio com ele? Tipo assim, parar de pagar salário, não pagar o salário. Outro jogo ou vão ver o que ele vai fazer. Deixar de castigo. Tem contrato, tem que pagar, né? E ele não estava jogando agora porque estava machucado. Não, eu acho que eu tenho que parar de mimar ele. Agora vem o treinador, talvez agora o que queira falar, que o Renato falar fazia que, aquilo. Que talvez é que o Jean-Pierre não está dando 100% que ele poderia dar. Né? Não estou falando dentro do campo, mas em não, geral. Mas não, acho que o que mais atrapalha o Jean-Pierre são as lesões mesmo. As lesões dele atrapalham muito ele, é difícil, né? Bom, só não acho que o Grêmio esteja mimando ele, Pedro. O Grêmio está tentando recuperar o jogador. Quando ele vai mal, ele vai para o banco. Entra outro no lugar. Nenhum jogador do Grêmio merece tanta atenção. E até eu vou te dizer o seguinte: ele tem atenção porque ele é um jogador realmente diferenciado. Mas tem um momento. Mas ele tem foi até afastado do grupo, Pedro. Não, para aí, na transição para ali da Copa do Brasil. Todo mundo saiu de férias e ele ficou trabalhando. Tu te atravessa. Tu te atravessa. O Grêmio já fez tudo o que podia fazer, já afastou, já fez isso, já fez aquilo, tá? E continua sem um jogador. Alguém tem que chegar nele e dizer alguma coisa pra ele. Talvez até seja o Thiago Nunes. Talvez esse técnico do Grêmio consiga tirar alguma coisa. É o mais capacitado, porque ele chega. É, ele não tem mimo, eu concordo. Ele saiu do time por uma lesão muscular. A lesão muscular que ele teve é um diagnóstico que o Grêmio precisa encontrar. Por que tanta lesão muscular desde 19? Por quê? E a partir daí, diagnóstico. Deixe de mimar e participe. Mas o cara para trabalhar. Mimo tinha o André. Mas não buscar a razão da lesão. O Thiago Nunes não é mimo. Mas não tem mimo. Perfeito, mas o Thiago Nunes não é mimo. Ele é o cara que veio da base com o GPR, que trabalhou com ele lá e que, portanto, sabe a origem do menino para poder agir direto no cara para dizer: tia, tu não é mais um menino. Tu é um adulto. Eu te conheci, menino. Vamos. Agora é uma hora da verdade pro Jean-Pierre. Por quê? Porque ele vai estar. Primeiro, o Jean-Pierre e o Bagé também devem ter essa informação. O Bagé conhece muito da base. O Jean-Pierre, da base, ele sempre foi tido como um cara talentoso, mas de temperamento. Um cara que tem posições. Um cara que não baixa a cabeça. Que se posiciona. Que às vezes se acha. É, e tudo aí, isso tem controlado. É o perfil dele. Agora, e aí, isso. Qual é a marca do carro dele? Ah, não mas sei. O que tem a ver o carro, o salário dele, sei Pedro? Sei lá, Pedro, qual é a marca do carro, Pedro? Ajuda? Qual é a marca do carro? Qual é a marca do carro? Não, então é o seguinte, atenção, eu vou doar minha Kombi pra ele. Não, e aí Cristiano Ronaldo gastou 900, jogar... 900... É. Mas o Cristiano Ronaldo joga o... Agora. Tá, mas bom, isso não é o problema, Passat, tá jogando, isso. Mas ele não tá, parou de jogar porque ele que tá não dirigindo o carro bom. Tem um monte de jogador ruim dirigindo... Ajuda. Dirigindo os carros ruins. O que tinha, Potter, o que tinha era que realmente a relação do Renato com o Jean-Pierre nunca foi boa. Pelo bom, temperamento do Jean-Pierre. Pai do Jean-Pierre fez aquele... O Renato ousava pedir para ele jogar bem. Não, mas ver aqui, ousadia do Renato. Mas ele mostrou em vários jogos. Mas agora nós temos um time, Bagé, organizado. Agora mas aqui a imprensa tá mimando aqui. Tô eu sozinho aqui. E vocês não, mimando então, o Jean-Pierre. Tá aí. A gente conversa com vocês, não é problema. A gente pode dizer que a imprensa... Então se a gente não concorda contigo, a gente tá mimando, é isso? Se a gente não concorda contigo, a gente tá mimando. Tudo bem que Vossa Excelência é grande, enorme, tem uma grande repercussão. Eu sei disso também, não conto assim, né, pô? Maravilha, nós vamos te mimar, então. A mim vocês uma não coisa que o Pedro mimado, não Pedro, é mimado. Tu é mimado carinho aqui no programa. Vão mimar o Pedro. Realmente agora, atacado. Pronto. Deixa eu dizer pra vocês. Jogador arrumar, não pode ter carro. Legal andar de ônibus. Não, pode. Dependendo da marca, tu já vê bicicleta. Que ele é. Bom, depende. Pra substituir a massa corrida, você sabe o que é massa corrida? Garanto que vocês nunca passaram perto de uma pintura, né? Calfinagem e massa fina de forma impecável. Maurício nunca pegou nisso. Maurício só comenta futebol. Só pode ser FIDA. A massa para acabamento FIDA é a número um em economia de tempo, dinheiro e ainda torna, aliás, a sua obra mais limpa, com acabamentos muito mais refinados, alta facilidade de preparação e manejo, zero cheiro, zero desperdício na aplicação. Não tem segredo. A massa para acabamento FIDA é a melhor solução para a sua obra. Confia na FIDA, hein? Saiba mais através do @FIDAOficial, tá legal? Sala de redação tem Gimo, Zafari Bourbon, Ruder Frigelar, IESA, Aurora Gran Reserva, Agibank e Sulmed. Eu vou chamar o intervalo comercial e quero que meus ouvintes pensem o quanto a imprensa está mimando esse jogador. Só eu fiquei contra. Voltamos logo depois. Estamos de volta, 2:25 e o River Plate ganhou o jogo de ontem. Maurício, o que tu achaste? Esse é um elogio importante a fazer à têmpera dos argentinos, do River, à têmpera do Enzo Pérez no gol, que foi bem, o Galhardo que mobilizou seus jogadores de maneira espetacular, o que reforça o quanto ele é acima da média como treinador, Mas com toda essa louvação de uma vitória que entra para a história do futebol mundial, também é preciso dizer que foi uma dificuldade criada pelo próprio River para si mesmo. O River tinha 50 inscrições por fazer, o Galhardo preferiu fazer só 32, correndo o risco, que acabou se confirmando, de um surto de coronavírus. E aí botou em campo um time sem reservas, sem goleiro de ofício, ganhou de 2-1 de um colombiano, não ganhou do Always Ready. Então, vai para a história, mas tem que ir para a história assim, ó. Uma vitória como nunca houve antes, e o asterisco, que só aconteceu porque o River abriu mão de fazer todas as inscrições que ele poderia fazer na competição. Mas foi uma grande vitória do Galhardo, né? Claro. Coloca o Galhardo, claro, assim, disparado como o melhor treinador do continente, porque ele não deixou, o que que ele fez? Ele não deixou o Independiente Santa Fé chutar. Ele jogou com três zagueiros, aí o Casco e o Angileri, os dois laterais, ora baixavam com os três zagueiros, faziam linha de cinco lá atrás, ora davam um passo adiante, faziam linha de cinco mais na intermediária, com os três meio-campistas, e assim ele foi impedindo o Santa Fé de chegar no gol. Ele protegeu o Enzo Pérez, na verdade, Pedro. É. Por falar em treinador, o Renato aceita treinar o Corinthians ou é uma fria? É uma fria. É uma fria. Depende do contra-cheque. O Corinthians não conseguiu convencer ele ainda que tenha condição de pagar em dia, pelo que a gente está acompanhando dos colegas de São Paulo, e principalmente de reforçar, porque as exigências do Renato sempre foram de grupos fortes, né? O Renato deve estar esperando, porque lá no Rio de Janeiro, estava lendo agora uma manchete aqui, dos últimos 9 gols do Flamengo, 6 foram de bola aérea. Então o bicho está pegando, porque mesmo ganhando o Brasileirão, o Rogério Ceni estava sendo criticado. A torcida do Flamengo critica muito ele. Não só a Crônica Esportiva. Pichou muros hoje, Potter. Exatamente. Pichou os muros lá da Gávea e do Ninho do Urubu, aquele P12, que é um pseudônimo, né? Toda vez que tem bronca no Flamengo, tem um P12 pseudônimo que xinga os caras. Apareceu hoje. O Gabigol reclamou muito na saída. O Flamengo é mais time que o... É mais Flamengo, fácil treinar o Flamengo do que o Corinthians hoje. O Flamengo tá pintando aí, fica menos time do que é, né? Vai perder Gerson e Everton Ribeiro. Aí já fica menos time também. Duas notícias sobre o centroavante, o André Balada, tá voltando pro Sport, sabiam, né? E o Paulo Guerreiro, domingo aumentou a conta bancária, o cavalo dele ganhou o Grande Prêmio São Paulo. Quer dizer, é um cavalo que vale um belo de um dinheiro agora, né? Essa pra mim é a melhor informação do programa. Guardado pelo Guerrinha pros 46 do segundo tempo. Do quê? Cavalo do Guerreiro. Que coisa mais espetacular. Como é que é o nome do cavalo do Guerreiro? And the Office. Tá aí, e o teu cavalo, Guerrinha, ganhou o quê? Não, eu tô sem, eu preciso. Com essa pandemia aí, não. Eu tenho cavalo pra desestressar, pra ir no jockey, desestressar, conversar com o cavalo. Tô tentando isso há muito tempo, eles não me respondem nada. Em que língua tu fala com o cavalo? Eu falo em qualquer uma, eu sou poliglota. O cavalo é que não fala, né, Guerrinha? É, o cavalo é que não me responde. O cavalo é que não lê. Os animais entendem. Os animais entendem. Eu peguei aqui pelos veterinários. Ele já tem cavalos, alguns cavalos de corrida, é isso? É, o Guerreiro aqui tem um. O guerreiro no Peru tem 70 cavalos, no Brasil deve ter uns 30. Tem um Aras lá, só ele dele, tem, não tem. Eu acho que ele tem mais de 100 cavalos. Treador. É uma despesa pequena, deve ser uns 4 mil por cavalo. Dá 500 mil por mês. É uma despesa pequenininha. Ele vendeu um agora há pouco. Por isso que ele está alongando a carreira. Ele vendeu um há pouco agora para os Estados Unidos por 400 mil dólares. Um cavalo que ele tinha em São Paulo por 400 mil dólares. É, comprou ração para 22 anos. Teve uma vez, hein, Pedro? Começo do Twitter, o Lucas Leiva jogava no Liverpool, ex-Grêmio, hoje está na Lazio. Ele pegou e apenas tweetou o seguinte: vendo sêmen premiado. Colocou assim no Twitter, né? Ele é criador de cavalo e também criador desse tipo de reprodução, né? Não se chama criação, né? Dá muito dinheiro. Né? Só que ele não explicou o que que era, Pedro. O tweet era só isso. Ninguém entendeu que era de cavalo, de boi, alguma coisa desse tipo assim. Teve que se explicar até hoje. Ele disse que aparece os caras lá. Era de boi e de cavalo. Ele tinha cavalos premiados. Tem uns premiados. Como que era, Pedro? Era do Queto. Acho que ele tava vendendo dele. O Potter, se eu botar Pedro, o meu sêmen à venda, tu acha que eu consigo faturar? Sabia, baixou o nível. Tentei deixar o nível do programa. Tu deu ideia, Potter, tu deu a ideia. Eu tô falando de um mercado que existe, Diogo. Final do programa. É sempre a parte que preocupa a chefia. Tá bom. Fala aí, Bagé, feliz aniversário, Bagé. Por falar em final de programa, nada aí, Pedro, nada de novidade. Não, Toigo não ligou, nem o Julinho, estão escondidos, não sei onde. Tá complicado, hein, Pedro, tá complicado. Tá feio, tá feio. É que é fim de mês, né, Pedro, estão apertados. É. Fim de mês, estão apertados. É. Toigo tá duro, a RBS tá com muito, mas o Toigo tá duro, ele me falou. Tá, vamos lá. É porque senão daqui a pouco... Agora o Pedro vai partir para uma outra tática, de pressionar. O medo do Toigo é morder ele da física. Não há nenhuma possibilidade do Toigo ter esses cavalos de corrida, né? Porque 4 mil por mês num cavalo não tem a possibilidade. Se o Toigo tá duro aí, tomara que ele me ligue. Meio rush eu garanto pra ele. Uma cesta básica. Alemão, o que vem aí, Alemão? Bem.